nosso amor. Ora és flor, rude ao vento dos areais. Ora és flor, a bailar no mar de sonhos reais. Nem sempre o amanhã vem nos braços do sol. Nossos medos e receios se resumem em paz, se saciar no mel. Temos muito mais se refletir no azul do céu. Quando fazemos amor, cura o desejo e a loucura, o suor e a formosura, uma límpida mistura de amor. O sonho vem pra boca e soa natural, fortalece o anseio de brigarmos até o final. Sentimos que então valeu nosso amor. Ora és flor, rude ao vento dos areais. Ora és flor, a bailar no mar de sonhos reais. Nem sempre o amanhã vem nos braços do sol. Nossos medos e receios se resumem em paz, se saciar no mel. Temos muito mais se refletir no azul do céu. Quando fazemos amor, cura o desejo e a loucura, o suor e a formosura, numa límpida mistura de amor. O sonho vem pra boca e soa natural, fortalece o anseio de brigarmos até o final. Sentimos.